4489, bom dia, externa identificação, autorizado chega da Bonfim, B se mantém a nível 050, altímetro 90 no meio. Laredo 2223, chame centro Recife 128.8, alternando 126.0. Recife agora, 1288, 1260, passarelo 2223, bom dia. 4234, chame centro Recife 125.45, alternando 133.65. 5 a 5, 3 a 5, obrigado, bom dia. Azul 4489, reduza para 2509. Essa é cordial. Essa é a última sintaxe autorizada via Patinde para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, em 1-18.95, altímetro no 0-6. Terminando o reboque. Bom dia e muito obrigado aí. Bom dia, graças. Mike, Eco Delta, autorizado ali, reporta pronto no 7. falando, como é que é, Delta? Via Oscar, chama novamente, como é que é, Delta? Alpha Line 229 descending to 2000 feet, altimeter setting 1016, and fly direct to stop. Okay, American 239, descend 2000 feet, 1016, and direct to stop. Quatro, quatro, oito, nove, desça para 4000 pés. 4000 pés, que negar no 090. Do 4489, reduza para 2209. 2209, 4489. American 239, roger, 2 miles on the right. Como é que eu fui? Ele, Salvador, 4489 número 2, nosso tráfego que precede da posição de 1 hora. 4489, tráfego que o precede na aproximação da posição de 1 hora, 25 milhas, um Boeing 752 da companhia American Line. Então acho que vamos ter que reduzir um pouquinho mais então. 4489, obrigado. Firma. 4489, início de vetoração para sequenciamento, curva direita para o 240. Seu limite magnética 2, correção magnética 100, Simbra. Pro 240, limitado pela magnética 100, 100, Simbra, 439. Não existe a possibilidade do 4489 passar à frente do América? Voando pro do externo, acelerando? Juliette, Tango Zulu, decolar 202, campeão 20268. 208, grato, Tango Zulu. Fly heading 4489, desça para 3000 pés. 3000 pés, 4489. Tony, bom dia, vou passar o Tango Zulu da Colo 0 na bomba. Tango Juliette, Tango Zulu, suba e mantenha nível 100 na saída Momo. 100 na Momo, entendeu que está livre da restrição. Positivo, senhorita? Juliette, Tango Zulu, está livre da restrição de hoje. Bravo, Tango Zulu. 87, bom dia. 1887, bom dia. Confirma ainda, viu, do seu plano? Ao 20. American Line 239 descending to 2000 feet, clear the final. IOS X-ray runway 10, report service. Clear 2000 feet and report final runway 10 X-ray for American 239. American Lines 239 in contact with tower frequency 118.95. 118.95 for American 239. Azul 4489 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140. Desça para 2010, autorizado final ILS serviço, mas zero reporte estabilizado. Esquerda 140, autorizado final do X-ray, reportado estabilizado 4489, 2010. Tower, good morning, American 239 is approaching positions on a runway 10 X-ray. American 239, good morning, KNH 1016, report, let me get on a locket. American, we'll report gear down for American 239. Tower American 239 is geared up. American 239, cleared to land runway 10, wind 290 degrees, 3 knots. Flight land runway 10 for American 239. Sol, já tem atualização do voo no 887? 887, mas fala os instantes. Estabilizado no ILS, azul 4489. Azul 4489, complete aproximação, chame torre 98.95. 98.95, azul 4489, bom dia, até já. Torre Salvador, bom dia, 4489 da azul, estabilizado ILS visual. Azul 4489, bom dia, ajusta 1-0, 1-6, 1-6, aguarda, pista livre. Que negar no 0 na meia. Marca 239 on the ground, left 10, leave the runway on your right, contact the ground, 121-9. Exit runway on the right, 121-9, perimeter condition. Agora na Pituba, segue via litoral até o farol de Itapuã para cruzamento dos eixos da 35 e 28 para seguir sobrevoo em Imbassaí, no litoral norte. Mike e Juliette Romeu, controle licente. Mantenha-se via litoral, reporte no através de Pituaçu para efetuar o cruzamento do aeródromo 14. Visual via litoral, reporte através de Pituaçu para coordenar controle, grato. Salvador, passando o Juliette Romeu de Lua, passando 050 para uma centena, 8 milhas da posição Bobo. Poderia voar o destino, Barreira está presente? Sim, estou autorizado. Afirmativo, eu já entrei em contato com o CGNA, parece que estão também trabalhando para ser recebido. Barreiras ao 1325, copiado. 4-9. Pois autorizado, 1-0, baixar travado, usou 4489. São 3304, bom dia, CN identificação, vou na Proja Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfi, desço para 4.000 pés, altímetro, no 06. Alagoinhas, Bonfi, 4.000 pés, no 06, 3304. 1722, eu transpondo, controle 120, décima 8. O Recife, o nível 410. Via Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 décima 8 e o transponder 5511. Autorizado Recife, via P58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, transição para Caju, 208, 5511, 1887. Está pronto para o estacionamento. Correto, cotejamento, está autorizado para o estacionamento no gate número 3. Reposte táxi. Amarei táxi, 1887. Nove, sou solo 1-3, chame solo agora no 19. 219, bom dia, tá já. Salvador, bom dia, azul 4489, livrou o pescoço. Azul 4489, livre táxi, Alfa, Juliette, gate 9. Alfa, Juliette pro 9, tá já. Delta. Ok, o plano que a gente tem aqui é para 10h35, Zulu. Tá livre o acionamento, eu já tenho aqui o plano, o senhor copia? Ok, tá autorizado Manati, 1000 pés, pisto no 7, decola. Ingresso no corredor axé com curva direita. Controle 120 decimal 8. A torre 118 decimal 95. O transponder é o 0125. Mike X Delta. Afirmativo. A livre acionamento. Chame a torre para o táxi. Bom voo. campanha mais gilete ou menos? Rádio 109, decolagem autorizado pista 17, vento calmo, informa helicóptero Robson 44, passando através sul da Torre Salvador no momento. Juliette Romero, escuta. Tá para cruzamento da 17, autoriza cruzamento, paciente do Guardião decolando. Afirma, Juliette Romero, reporta visual com o Guardião. O mesmo vai com a esquerda para o cruzamento do campo, seguindo a linha do litoral também, 500 pés. Ok, grato. Zona 9 está presente autorizado, decolado a zona 6. Está presente autorizado com a esquerda para cruzar o campo. Ok, fora do solo, 09, com a esquerda autorizado, cruzamento da 10. E o Mike Gillette ao meu, já avisou com o Guardião 09. Mais Juliette Romeu autorizado, retaguarda, cruzamento do campo. Consegue, você me escuta? Eu vou transferir de comunicação. Na sua até guarda, até transferência, exato. Guardião, poderia reportar se vai para Embaçaí? Não, vamos manter aqui afastado de 10 a 15 milhas até o Jalá. Ok, grato, bom voo. Grato, tudo. Sim. Ok, então a partir do 8 segue o follow para o 9, 4489, obrigado. Salvador, bom dia, com 887. Bom dia, 887, bom dia. Qual que espera a pista no 0 pronto? Ali mantém o 1887. Ali mantém o 0187. Guardião 09, que as pés mantêm a minha escuta permanente. Será a sua escuta, confirmando o afastamento de 10, de 8 a 15 milhas. Excelente, Guardião. Aldo da 28, agora controle Salvador 120, decimal 8, Mark Gillette Romeu. Trato 208, Romeu até o retorno. Foi. 1887, cruzado decolar pistão 1-0, atento helicóptero à esquerda, 500 pés, afastando-se sem interferir no eixo de decolagem. O vento 330 graus, 2 nós. Sente livre decolagem 1-0, 1887. Mark Gillette Romeu, 500 pés via litoral, na esquerda do controle. Mais de 10 mil pacientes da aeronave da Polícia Militar, mantendo 500 pés, uma milha esquerda. Tan 3304, após Pelô, desça para 2000 pés. Altímetro 906. Pelô, para 2000 pés, 906, Tan 3304. Deixa o meu controle. Prossiga o controle. Paciente da aeronave da Polícia Militar, 2000 na sua esquerda. Ciente, Guardião 09. Sim. Decolado aos 2-0, controle 2-0, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Sete. Ok, o seu plano tá válido, a cópia que foi paga ainda permanece. Quando pronto para o acionamento, chame a torre, 1895. Cuca, vigilância. Cuca, 490, gol 1887. Paulo Salvador, Roqueta, 3179, está em formação, hotel. Autorização, Guarulhos. 3179, bom dia, tá autorizado Guarulhos, nível 340, via Upes Lulu 10, até Bridge, em Bridge, intercepta Upes Lulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas, decola 10, curva à direita, saída da El. Transição Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, Motiva. E o controle 120.8, transponder 5506, da 3179. Da 3179, autorizado 3440 para Guarulhos, pela curva 10, 30, Abandono 6, Belo Horizonte, 30, Oscar. Decola da 10, com a primeira curva direita no Dael. Transição Motiva 208-5506. Correto, está 3179. Chame para o push acionamento. 3304, autorizado sinal e ele é repita 90, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 3304. São Gusulo, contra ele? Siga Felipe. Está matando? São Gusulo. Leste, Tango Zulu, regra de voo modificado 1124, subir e manter nível 105, manter 50 em José. Tango Zulu, chame Centro Recife 1288, alternando 12610. 3304 estabilizado. Afirmativo, então, 3304. Complete aproximação, chame em torno na 8.95. 1895, obrigado, tenha um bom dia. Oito oito sete, chame Centro Recife, 125.45, alternando 133.65. 2545-3365, voo no 87. Oi, Salvador, bom dia. O TAM 3304 estabilizado, LS X-Ray. TAM 3304, bom dia. A gente está no 0 no 6. Confirme, baixou o travão. Afirmativo, baixar de travado. TAM autorizado no 0, vento calmo. Ele pousa no 0, TAM 3304. Solas 28, ele vai direito ou 21, décima 9? 219, tá 304. Tudo em Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada bom, que desça para 4.000 pés, altímetro 1096. 4.000, 16, chegada bom, 3859. 3859, inicialmente, uma tentativa de chegada. TAM 3304, Libertas Alfa e Juliette Gate ao 4. Alfa e Juliette para o 4. Alfa 3179 na posição 6 para o posicionamento. Autorizado, chame táxi, Dan 3179. Autorizado, vai encontrar para o táxi 3179. Salvador, Oxené 6225, bom dia. No Gate 1, informação Hotel Brasília 340. Oxené 6225, autorizado, Brasília 320, nível, via Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Alefa, controle 120.8 e o transponder 5515. Autorizado Brasília, 320, do colo da 10, com curva direita, Arbor Transition Alefa, Pesulu 17. Controle 1208, transponder 5515, Oxené 6225. Correto, Oxené 6225, chama para o push e acionamento. Chamará no 01, Oxené 6225. Salvador, bom dia, Zul 4299, informação hotel. Zul 4299, autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu 10, até Bridge. Em Bridge, Pesulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive, e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8 e o transponder é o 5520. Aprovado 340 para Campinas, Super Zulu 10, Bridge, Super Zulu 6, DHZ, Trivio, Clid, Mugop, da EL Motiva, 20.8, 5520. Correto, Azul 4299, chama para o push e acionamento. Para. Autonomia de 4 horas, Altena Galeão para o táxi. Gente, o TAM 3179. Livre o táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Obrigado, táxi, pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895. Bom dia, 3179. Bom dia. Mike, Romeu Juliette. Mike, é o Juliette. está autorizado em LF X-Ray Butan 3859? Afirmativo, TAM 3859, desça para 2 mil pés, está livre da restrição de altitude em Pelô, autorizado final ILS XTP, são as áreas posso estabilizar. Passará estabilizado, TAM 3859. Gilete Romeu na escuta do controle. Está afastado com 2 milhas de Salvador. Aqui Gilete Romeu, frequência livre para coordenação, autocoordenação. Juliette Romeu está modulando na frequência do controle. Obrigado, posso ver a pista, papá? Confia, estou saindo da Bertrand, que bata. Protegi o controle, eficiente, autorizado, ingresso 17 na porta L grande. É 6225 para puxa sanamente no Jet Bridge ou não? Autorizado, chame táxi 6225 do Oxené. Autorizado, chamará o Oxené 6225. Salvador, bom dia, tá 3179, tá cruzando 1500. Tá 3179, sub mantém nível 340, saída da El, vigilância. Da El, pode pôr da El, Leda? 3179, autorizado, direto Leda. Direto Leda, muito obrigado. Estabilizado, X-Ray, TAM 3859. TAM 3859, complete aproximação, chame torre 118, 1995. 1995. Salvador, bom dia, tá 3859 estabilizado, X-Ray. São 3859, justa 10, 16, continua a aproximação, mais duração de pouso. evitar formações, pode voar pro 230, praticamente pro Edmonte, ó. Três 179, inicialmente lida, aguarde coordenação com o centro para voar Mótima. Está livre de desvio para evitar formação. Ok, está livre de desvio então. E o TAN 32, 3179. 3259, check-in, tudo autorizado 90, vento variável com 29. 7, livre pouso 90, TAN 3859. Prossigo, 3179. Não recebo o modo Charlie, sua indicação de altitude desde a sua decolagem. Ah, eu troquei equipamento aqui, confirme agora. De negativo. Aguarda só um pouquinho. No 79, o contato radar 1-2, milhas sul de Salvador, com altimetria indicando, passando o nível 1-05. Automativo, está passando. Vai cruzar 1-0, 1-0. Obrigado. Bem. Oceano Identificação autorizado chegada Mari, após Pabog, voe e SAP, e desse mantém a nível 050, altímetro 906. Pronto, cruzamento 97. Altímetro 906. Bom dia. 209, bom dia. Bom dia, TAN 3859, entrou. TAN 3859. Ele livrou-se, ataque via Alfa e mantém antes da Juliette a posição. Alfa antes da Juliette, 3859. E tem correção, só no 1219. Privado, 4299 da Azul, chame táxi. Reporte para o táxi 4299. Chané 6225 para o táxi com 93, Altena Goiânia, 3 horas e 34. É, show Chané 6225. Primeiro táxi à direita, no ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1895. Primeiro táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895, Chané 6225. Né, 6311, bom dia. Aciona identificação autorizada em chegada bom. Esse mantém nível 060, altímetro 906. 060, 26, o chegada bom, fica negativo. Da Juliette. 3859. Ingresso para o portão 3, via Juliette. Juliette 3, 3859. Cada um no zero. E a 225 ali da coluna 0, vento 1980 graus com 2 nós. e mantenham no zero, Xanã 6225. Confirmo a linha de decola. A linha de decola 1-0, Xanã 6225. Xanã 6311, reduza para 250 mais. 250. Prossiga, tá na lima? Ok, observa esse Embraer 190 aí da Azul, que tá terminando o push. Você vai seguir o mesmo e prossiga para o pátio 3. Inclusive eu já tenho a cópia aqui do seu plano para Serra November, Índia Uniforme. Aí Piaú? Tá autorizado em Piaú, uma centena. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, e após Arbor, direto para radial 251, conforme o plano. E controle 120 decimal 8, transponder é o 5524. Tá correto, cotejamento. Quando no pátio 3, reporte para o novo acionamento. Salo Salvador, azul 4299, para o táxi, a bordo 97, 4 horas e 35, alterna São José do Rio Preto. Só o POB, por gentileza? POB 97. Gentileiro e táxi, azul 4299, via pátio em Índia, no ponto de espera da 1-0, chame a torre. 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto espera 1-1-8-5-4-2-9-9. Obrigado, um bom final de semana. Boa noite. Velocidade do seu critério, 6319. Desculpa, livre da restrição, não entendi o final de sua mensagem. Velocidade do seu critério, 6319. Obrigado. Bom dia, Xanã 6225 decolado na escuta na Apple. Xanã 6225, bom dia, submantém nível 320, sai da Apple, de lança. 320 na Apple, 6225. Xanã 6311, reduza para 220 nós. Xanã 6312, após SITAP, desça para 2000 pés, altímetro na 09. Positivo, após SITAP 2015, Xanã 6311, desça para 4000 pés. Salvador, muito bom dia. Azul 4299, aproximando o espaço para 1-0, pronto. Azul 4299, bom dia, linda cola 1-0, vento variável com 2 nós. Variável com 2, decola estabilizada, 4299, obrigado. 6319, redução para 2000 nós. Vai seguir um tráfego da mesma companhia, um Airbus 320, em descida para 2000 pés. Próximo a impacto. Adeus, M6225, voe direto, eleva. Eleva, grato, 25.